CD. E depois que eu conheci uma dela, e depois que eu vi como ela dança, e depois que eu vi como ela zoa, e depois que eu vi como ela se assanha. Mas só agora eu vim perceber, mas só agora eu vim perceber. Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro, sei que elas vão querer. Me namorar pra quê? Me chamarra pra quê? Prefiro dar solteiro, sei que elas vão. Olha, me namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro, sei que elas vão querer. Vou namorar pra quê? Me chamarra pra quê? Prefiro dar solteiro, ha! Eu sei que elas vão querer. Tá bom, meus bichulhos! Depois que eu conheci uma dela, e depois que eu vi como ela dança, e depois que eu vi como ela zoa, e depois que eu vi como ela se assanha. Mas só agora eu me percebi, mas só agora eu me percebi. Vou namorar pra quê? Me amarra pra quê? Prefiro dar solteiro, sei que elas vão querer. E namora pra quê? Você amarra pra quê? Prefiro dar solteiro, sei que elas vão querer. Aqui. É de que tá solteiro, sei que elas vão querer. Tony Farra, solteira na pista. Olha a cena que amanhã é Tony Farra. É o rei da mulherada. Estou, papai. Esse tem swing. É tendo gravações. Pegado o CD, Lorde CDs. Para que eles são gravações.